pela selva de concreta, traição, promiscuidade ambulante, perpetua sujeição. Adeptos do mal provoca íngreme pra morte, lastimáveis mentes ávidas pro domínio dos mais fortes. Cetossul, complexo da luxúria eminente, valores jogadas traças pra cultura inconsciente. Porco se venera pra assembleia governante, esquecendo de si próprio, se joga nessa avalanche. Egoístas, patéticos, ceifadores de memória, que cria situação da solução, vê se acorda. Vão sofrer, vão chorar, cabeças vão rolar, sem lápide assinada pra algum século te achar. Amarga como fé, o mundo jaz da pilantragem, colosso dos blefes desabará sem piedade, tribulações. Passos invisíveis, pensamentos ativos pros dias imprevisíveis, sem saída pra onde vou. Minha raça me renega, sequestra reação com leis sujas desta terra. Planeta ameaçado, quanto tempo que eu tenho cronometrado com explosões, catástrofes vai vendo. Vida descartada, sacrifício pelo quê? Ampulheta cai areia e vejo a pá que morreu. Que será, será? Não importa sua luta, só com fé tem resultado no final dessa conduta. Desgosto compulsivo, fabrica revolta alheia com proposta suicida, tipo inseto preso à teia, respirando fumaça lançada pelo ar pra exterminar a população degenerada, evaporar sem liberdade. Vivo pelas condições mundanas que nunca te dá o céu. Troca a alma pela fama, mas um louco manifesta perante o sodomismo, insistindo, aprovando a existência de Cristo. Sempre haverá o mal e o bem, e os inglórios que ignoram a Deus. Começando pelos idiotas que criaram as leis terrestres. Você, com pensamento incerto pra onde vai? Pra procurar a paz, mas sem olhar pra trás, que cês quer? Ver os manos de marcha ré retroativamente, sem disposição, perder a fé, qual é melhor? Ver os moleque de menor curtindo rap ou derrubando os outros igual dominó. Se cresce como padece, é 30 na solidão, mórbidos em alojamentos de assombração. O mundo jaz e o maligno impera, vem de onde não se dilacera, no dente da fera, na terra nobre. Contraste do rico e do pobre, em você o que o separa, onde o ódio nos cobre. Faz sua cara ao se maquiar, ao ser astuto. Aqui o conselho é seguir rumo, andar correto em pé no prumo. Quem é você? Muitos querem saber. O importante não é perguntar, é o que vai responder. Todo ato incerto te transforma num inseto. Vida errada, peito aberto, assim não seria esperto. Dando fuga do sistema, contrariando a fema, se transforma em problema por abster-se de algema. O rei disse, apocalipse tá aí, a corda é fraca, arrebenta e muitos vão cair. Cresce mais uma erva daninha no jardim petrificado, e como fruto podre ao chão, serão ignorados. Se é que a lágrima de derrota, seu choro não importa, ao semear decepção, logo sabemos o que brota. Nasce, renasce toda vez que responder, com orgulho e certeza de ser quem é você.